Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sons da Lua. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, cá está os Sons da Lua para lhe fazer companhia entre as 23 e as 0 horas. Um programa em que a música fala sempre mais alto. Um programa em que os Sons da Lua são traduzidos nas mais belas músicas. E prova disso são as músicas escolhidas para começar e para continuar este programa. Vamos ficar agora, ou em primeiro lugar, com um tema dos Evanescence, Hello. Depois ficamos com os Within Temptation e terminamos esta seleção musical com um tema de Avril Lavigne. Fique por aí, aproveite este Sons da Lua num programa em que a calma e a agitação de noite se misturam. Don't try to fix. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. I'm not afraid of anything. I just need to know that I can breathe. And I don't need much of anything. But suddenly, suddenly, I'm small and the world is big. All around me is fast moving. Surrounded by so many things. Suddenly, suddenly, how does it feel to be different from me? Are we the same? How does it feel to be different from me? Are we the same? How does it feel? Fazem-se viagens também pela música. Hard to Be in Love é uma das músicas que vamos ouvir já de seguida. Depois ficamos com o tema de Paulo Gonzo, Sei de Cor. E terminamos esta seleção musical com Pele, dos Polo Norte. Mais três músicas para lhe fazer companhia nesta sua hora em que os sons da lua tocam para si aqui na Antena Web. Aproveite, relaxe, descanse, deixe-se levar e fique na nossa companhia, porque é um gosto para nós estar na sua companhia. Sweet.

quando estás a sós. E tu os mudos que só tu entendes, o profundo silêncio que é a tua voz. Rock, as baladas, o Sons da Lua vai-lhe trazendo muita, muita música e fazendo companhia. Agora ficamos com The Diary of Jane, dos Breaking Benjamin. Depois ficamos com Para Sempre, na voz dos Chutes e Pontapés. E quem nos presenteia logo em terceiro lugar são os U2 com uma bela balada. Fique por aí e aproveite. Myself up beside you. So let me ask, would you like that? Would you like that? And I don't mind saying this love is the last time. So now I'll ask, do you like that? Do you like that? Something's getting in the way. Something's just about to break. I will try to find my place in the diary of James, so tell me how it should be. Try to find out you take as I lie down? Sore and sick, do you like that? Do you like that? And I don't mind if you say this love is the last time. Just let me say that I like that, I like that. Something's getting in the way, something's just about to break. I will try to find my place in the diary of Jane. As I burn another page, as I look the other way, I still try to find my place in the diary of Jane. So tell me how it should be. As I look the other way, I still try to find my place in the diary of Jane. Fique sintonizado no show Antena Web. Amor, sua amor. Oh my love, it's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from the sky, from digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. Então, que a companhia que lhe fazemos entre as 23 e as 0 horas neste programa em que a música, sobretudo, é o que mais se ouve, para que possamos todos nós relaxar e, sobretudo, ouvir boa música. Esperemos que você que está desse lado aproveite ao máximo. Assim, vou deixá-lo com os Nickelback, com um tema que fez parte da banda sonora do filme Spider-Man.

frases tão ousadas. Eu não sei quem és, nem de onde vais. Finges ser quem és, tudo bem. Eu não sei quem és, nem de onde vais. Finges ser quem és, tudo bem. Desta forma, chegamos então ao fim de mais um programa Os Sons da Lua. Eu voltarei para a semana para lhe fazer companhia aqui na Antena Web entre as 23 e as 0 horas, trazendo para si muito boa música, a calma com a agitação da noite bem bem misturadas e os sons da lua bem bem interpretados aqui por todos estes temas que trago para si. Já de seguida vem o Hora Zero com Carlos Bonaparte para lhe fazer companhia entre as 0 e as 2 da manhã. Para lhe trazer boa música, fazer-lhe boa companhia e estar consigo. Fico agora com Hold Me Now, para terminar, e o tema Save Me. Dois grandes temas, digo, não são três, são dois grandes temas para terminar aqui em grande o seu Sons da Lua. Para a semana cá estamos, para lhe fazer melhor companhia, para estar consigo, para lhe fazer uma boa companhia, assim o esperamos. Tenha uma ótima noite. Uma noite repleta de bons momentos, boas horas, bom descanso, seja aquilo que for, bom trabalho, se assim for o caso, que seja uma noite repleta de tudo o que de melhor houver. Para a semana, Sons da Lua volta para estar consigo. Fique bem e fique com a Antena Web. Drinking on the past, thinking about the things that have been forgotten, trying to remember and trying to forget that my life is empty without you. Sayonara, close your eyes now, little girl, 'cause tomorrow has a whole different world. With broken hearts, the ones I always keep forgiving. Heavenly angel shot a poison pointed dart. Tonight I wanna keep on living for your love, 'cause your eyes. Yeah. never